Agora, 2:38. Olha, a associação, o Conselho dos Municípios Lindeiros aqui do Lago de Itaipu, né, continua tendo uma assembleia e continua com a mesma diretoria, né, devido a uma alteração nos estatutos, né, do Conselho dos Municípios Lindeiros. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o prefeito Juscelê Sotoriva, prefeito de Santa Helena. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes da CBN Foz do Iguaçu. Obrigado por atender a nossa solicitação, prefeito. E aí, pronto para não assumir, mas para continuar no cargo aí por mais esse tempo? Com certeza, Cristina. Na verdade, é um desafio, é uma atividade extraordinária a ser desenvolvida, né? Mas a importância que tem e o resultado que tem produzido é que dá gás, energia e vontade para que a gente o faça, né? Então, tem grandes demandas regionais aí que precisam ser praticadas, e numa ação conjunta com os demais municípios e com os parceiros, como é o caso da Itaipu, uma grande parceira do Conselho, também de toda a região, para que a gente possa promover as atividades. Então, tem demandas aí que vão desde segurança, turismo, sustentabilidade, produção, irrigação, e nós temos propostas ousadas aí para serem desenvolvidas, e demanda muito trabalho, mas uma equipe comprometida e uma região também integrada. Pois é, prefeito, e antes mesmo dessa permanência, né, dessa resolução, né, dessa diretoria permanecer à frente nessa gestão, a diretoria já esteve reunida para discutir essas ações de 2014, né, e dar continuidade também ao que já vinha sendo feito. Sim, na verdade nós conversamos com os prefeitos acerca daquilo que deve ser desenvolvido, alguns temas que devem ser abordados, e aquilo que foi tratado também em assembleia, principalmente com relação a convênios que os municípios têm firmado com alguns organismos, quer seja do terceiro setor, quer seja com organismos de governo do estado ou federal. As questões de segurança e também a impossibilidade, muitas vezes, de execução de alguns convênios pela posição política de um prefeito ou outro, né? Então, pedimos fortemente aí para que esse momento fique resguardado para apenas o período político eleitoral, que, independente da posição de um prefeito ou outro, o convênio pactuado, que ele aconteça na prática, e aquilo que não tinha sido pactuado ainda, mas que havia sido acordado, que ele aconteça. Porque, de repente, a posição política de um prefeito ou de outro acaba impedindo isso, e o povo acaba pagando a conta pela não execução de serviço público, né? Então, quer dizer, quem menos deve é quem acaba pagando, quem não deve, na verdade, acaba pagando por essa conta. Então, são demandas muito fortes, que também nós queremos que, a partir de então, a política do programa de governo registrada no cartório eleitoral também seja objeto de discussão da nossa demanda regional, quer seja executiva, deputado, federal, estadual, senador, e legislativa, né, ou executiva, quer seja governador ou presidente. Então, essas propostas do plano de governo, claro que o deputado não vai apresentar a proposta do plano de governo, mas vai também assinar como composição de governo, independente de quem seja o eleito, que ele seja solidário às demandas regionais. Então, as nossas demandas devem compor aí o plano de governo registrado em cartório dos candidatos que deverão disputar os próximos pleitos eleitorais. Então, são propostas desenvolvidas pelo Conselho que devem ir para o papel e para a prática. O senhor colocou muito bem, né, prefeito, que os interesses da população em geral, eles não podem ficar acima dos interesses políticos. É lógico que tem as alianças, né, cada partido tem um direcionamento, né, tem uma diretiva que direciona, né, para onde os interesses do partido, mas, acima de tudo, tem que se ver as necessidades da população de cada município. Sem dúvida, até porque essa situação política partidária virou bagunça, com toda a sinceridade, claro. Né? Porque parece que deu uma freada no ônibus aí, misturou tudo, agora ninguém mais sabe em que poltrona sentar, né? Primeiro, antes de um processo político eleitoral ou antes de assumir qualquer função, você tem uma conduta, você tem uma base de apoio, de projeto e de proposta, e depois muda tudo, né? Então, às vezes, a dança das cadeiras também, de quem ganhou a eleição para quem perdeu a eleição tenta se aconchegar próximo de quem ganhou para alguma vantagem pessoal no processo ou de algum grupo político, né? Então, a partir da eleição, parece que isso mudam as regras do jogo, né? E também acontece muito de quem entendia que alguma coisa enquanto o governo era certo, depois passa a ser errado, aquilo que era errado passa a ser certo. Então, o que nós queremos é clareza nas propostas, elas pautadas no papel e registradas no cartório eleitoral. Por quê? O governante que assumir esse compromisso vai também ter como signatário os legisladores. É, como aquele programa que está sendo desenvolvido fortemente, o Conselho dos Lindeiros também faz a gestão na parceria com a Itaipu Binacional, que é do Cidades Sustentáveis. Quer dizer, aquilo que você se compromete como meta, como proposta, obrigatoriamente você vai ter que executar. Então nós queremos clareza nas propostas e execução delas. Prefeito, e já que esse é um ano eleitoral, né, oportunidade, né, que os prefeitos têm de cobrar dos postulantes a cargos na esfera estadual que mantenham a sua, né, que mantenham as suas propostas, independente, né, de qual partido venha assumir, mas sempre pensando no bem-estar da população. Sem dúvida, nós temos aí, por mais que se camufle um pouco isso, quer queira ou não, a posição... política partidária de um prefeito ou de outro acaba interferindo na relação de parcerias, né? Então, a partir do momento que você estabelecer isso como regramento e se comprometer com a execução dela, aí entram as associações, como é o caso do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, como é o caso da AMOP, que é a Associação dos Municípios do Oeste nosso aqui, na cobrança das suas execuções. Porque nenhum prefeito, nenhum município quer ver o seu vizinho indo mal das pernas por não conseguir conveniar com algumas esferas de governo. Então, a importância que tem esse momento dos municípios, da forma como estão, e na tarde de anteontem em Foz do Iguaçu, apenas dois municípios não puderam se fazer presente, os demais todos estavam, os lindeiros ao Lago de Itaipu, e os da Bacia do Paraná 3, que é o que compreende toda essa área de atuação a partir de agora. Então, aí entra a força da associação, entra a força do conselho e também entra a força da AMOP para fazer com que isso, de fato, aconteça. Prefeito, uma das questões que mais, o senhor até já adiantou isso, né? Mas é uma das questões que mais tem preocupado as autoridades dos lindeiros é o setor da segurança pública, né? O que está sendo feito nesse sentido, prefeito? Estivemos ontem na reunião do GGFRON, né, que é do Gabinete de Fronteira, Gabinete Integrado de Fronteira. As forças policiais, de uma forma histórica, todas elas de fato integradas. Aquela divisão que existia entre polícia civil com militar, uma discussão e uma briga de corporação, a divisão e a hierarquia muito superior à Polícia Federal, isso não existe mais, graças a Deus. Há uma integração entre as forças policiais, quer seja civil, ambiental, militar, federal, rodoviária, ou qualquer que seja a esfera, a designação ou a escala que seja. Todas elas trabalhando de forma integrada. E num caso também bem interessante na nossa região, a Polícia Paraguaia e a Polícia Argentina. Por isso o gabinete é integrado de fronteira na resolução dos problemas. Só que nós, o que nós queremos? Além do aumento de efetivo, que é necessário, que é muito importante, o aparelhamento das polícias. A polícia de inteligência, para prevenir e também coibir ações de uns miliantes que tem praticado aí atos ilícitos na nossa região e também os crimes que acontecem na nossa região. Então, a presença, a participação do Conselho e dos municípios na parceria. Na verdade, a segurança é um dever de todos como fundamento constitucional. Alguns municípios, algumas pessoas se jogam nas cordas e entendem como um dever do Estado. De fato, constitucionalmente sim, mas também constitucionalmente é um dever de todo cidadão. E que na condição de gestor você também é um cidadão e responsável pelas ações do seu município. Então nós temos aí uma proposta de um vídeo monitoramento na nossa região toda. A princípio eu vi 9 municípios selecionados para isso, 3 deles acabaram não conseguindo, mas nós vamos procurar integrar, fazendo com que haja uma integração desde Guaíra até Foz do Iguaçu, nesse caso no estado do Paraná, buscando uma parceria também com os demais estados, e nos países vizinhos da Argentina e Paraguai. Que haja um monitoramento por vídeo, com um sinal de internet, para que em tempo real você consiga visualizar aquilo que está acontecendo. Isso vai coibir muito as ações. São temas como esses que são discutidos e precisamos de força política também, comprometimento de governo, para que ela se transforme em política de governo do Estado e ela aconteça de fato. Então isso vai fazer com que melhore a condição, a sensação e a segurança de fato, para que as pessoas tenham liberdade de transitar, de ir e de vir, que os empresários e os empreendedores tenham liberdade e segurança de empreender e fazer com que a nossa região cresça, se desenvolva e que todo mundo colha fruto disso. Não, é um clima de insegurança muito, muito ruim na nossa região. E às vezes o pessoal fala, não, é porque é fronteira. Peraí, Se nós transferirmos a fronteira daqui hoje, da nossa região, e levar lá para frente de Cascavel, o problema está resolvido. Não é só isso, não. É uma questão de segurança pública que precisa ser trabalhada, e os organismos de segurança estão sentindo isso. E a pressão dos municípios, da população, tem sido muito presente, e isso tem ajudado nas ações que vão ser empreendidas. A gente vê que disposição para trabalhar e também fazer essas reivindicações é que não falta, né? Tanto para o senhor quanto para essa diretoria. E é realmente uma questão que deixa muito a desejar, não só a questão do como o senhor falou, como o aumento do efetivo, também o aparelhamento. O senhor acha que realmente vocês, juntando, fazeram uma espécie de força-tarefa aí para fazer essas reivindicações junto ao governo do Estado, principalmente nesse ano que é no eleitoral? O senhor acha que é possível reverter essa situação e dar mais tranquilidade aí para o pessoal dos Lindeiros? Com toda a certeza, né? Nós temos aí uma modernidade de equipamentos aí que possibilitam a precisão de visualização de forma tamanha que você pode coibir qualquer tipo de ação. E o investimento que o governo faz em segurança, ele acaba retornando em geração de emprego e impostos pelos investimentos que se fazem, né? Então você acaba oferecendo uma condição melhor aí para desenvolvimento de toda a nossa região. E ela acontece, tem recurso federal para que a gente possa empreender essas ações. A única coisa é que só vai acontecer de maneira consorciada e de maneira integrada, senão individualmente um ou outro município pode até resolver momentaneamente o seu problema. Mas o problema resolvido naquele momento, se o município vizinho não estiver bem, vai acabar também interferindo, afetando e voltando e vira bagunça. Então, o que nós buscamos é, de uma forma integrada, fazer com que todos os municípios, ninguém está se negando a ser parceiro disso. Pelo contrário, os prefeitos, mesmo com as dificuldades que têm, eles se comprometem a ser parceiros desde que a ação, de fato, produza resultado. Prefeito, eu queria abordar um outro assunto com o senhor também, nessa reunião, na última assembleia que vocês realizaram, também vocês já começaram a traçar as metas já para o próximo Cultivando Água Boa, né, que é um assunto muito importante também para os municípios do Lindeiro e também para os municípios integrantes da Bacia do Paraná 3. Esse programa do Cultivando Água Boa, as pessoas muitas vezes veem aquele momento do final do ano, quando é realizado, quando junta aquele povo todo lá para ver alguns resultados. Agora, na prática, o que nós vivemos no dia a dia nos municípios é o resultado de produção, de produtividade que o agricultor tem com as práticas conservacionistas. É o resultado que se tem com o meio ambiente, com a conservação, com as nascentes, com os rios, com os córregos. Automaticamente o reservatório também de Itaipu, que é um grande gerador e propulsor da nossa economia, faz com que haja segurança na geração de energia. Agora, os programas e as parcerias que são estabelecidas com os municípios e a conscientização ambiental que se faz a partir desse programa é que dá muito prazer em fazer parte disso. Começa agora um processo de expedição, como teve no Rio São Francisco Falso há pouco tempo, foi no ano passado, próximo do final do ano passado. Agora começa uma proposta de fazer expedição em cada um dos municípios. Nada impede que um município junte-se a outro aí que possa fazê-lo de forma integrada. Municípios pequenos, como é o caso, às vezes, de Trios do Oeste, Pato Bragado, com uma população próxima de 5 mil habitantes cada um deles, né? Nada impede que eu faça coletivamente. Mas individualmente a proposta é que cada um município faça a expedição, busque culturalmente aquilo que tem de estrutura, a sua organização, o seu mapeamento, a conscientização ambiental sendo praticada pela população toda. A partir de quando nós conseguirmos envolver mais gente, mais pessoas na conscientização ambiental, o resultado vai se dar na qualidade de vida que nós vivemos. Quando você passa a entender todo esse processo de transformação, quando você passa a entender todo esse processo de produção, aí você vai passar a viver muito melhor, mais saudável e muito mais tempo. Nós pudemos acompanhar durante o ano passado, prefeito, alguns trechos dessa expedição aí pelo São Francisco, né? Conversamos inclusive com o pessoal dessa expedição e a gente viu que realmente produziu um grande resultado no final do ano, né? O pessoal voltou aqui na rádio para fazer um trabalho de prestação de contas, de um rescaldo do que foi essa expedição e realmente a conscientização desse pessoal envolvido hoje, assim, a gente vê que muda muito a maneira deles agirem, de como encaram também essa questão do meio ambiente e da preservação também para cada município. E e o público que você atinge, Cristina, é uma população jovem. Exatamente. Com energia, com gás, com vontade, que tem mecanismos de comunicação que você conhece muito melhor do que nós, de muito rápido, claro. E faz com que a teia seja formada de tal forma que você não consiga mais fazer com que seja banalizado como é, às vezes, tratado como lei, né? Que aquela velha história de que a lei é como teia de aranha, só pega os pequenos. Nesse processo é o processo inverso, né? É uma grande teia que faz com que os pequenos façam uma grande transformação. Então, a forma como foi tratada, o envolvimento dessa juventude e a difusão dessas ideias é que produz um resultado extraordinário. E nós precisamos de resultados, de fato. Prefeito, eu não posso deixar de lhe perguntar, aproveitando a sua participação aqui, a respeito da programação de carnaval de Santa Helena, né? Nós sabemos que Santa Helena tem um carnaval muito tradicional lá no Balneário, a gente tem acompanhado aí a movimentação da programação desse carnaval, são vários blocos que se reúnem, né, no Balneário durante os 4 dias, já tive oportunidade de presenciar alguns, de estar presente ali, de verificando, e a programação para esse ano, o que está prevendo lá no Balneário de Santa Helena? Sinta-se convidada, Cristina. Na verdade, o pessoal está agitado. A formatação do programa do carnaval é tratado pelos próprios blocos numa grande reunião. Nós ouvimos aquilo que eles têm como proposta para execução. A partir de sexta-feira, agora começam as atividades todas de carnaval. Vai até o clarear de terça para amanhecer na quarta-feira, né? Com muita folia, mas uma folia saudável. Que graças a Deus temos a presença e a participação efetiva da polícia, Major Bezerra, que comanda a Companhia de Toledo, pela qual nós somos subordinados, já garantiu a presença física da polícia militar, a Rotan, a rodoviária, inclusive a ambiental, também faz parte dessa operação, oferecendo segurança para os foliões que vêm para Santa Helena para se divertir e também para o munícipe, que também é uma preocupação que nós temos aí com esse aumento populacional. Então, quem quiser passar bons momentos agradáveis de carnaval, Santa Helena, com certeza é uma boa pedida. Sabemos que em Foz do Iguaçu também está trabalhando aí o carnaval de rua. Percebe-se uma organização muito boa, muito legal. Mas quem quiser fugir um pouco da cidade maior aí, quiser vir para Santa Helena, sinta-se convidado, seja bem-vindo. É verdade, o que a gente nota também, prefeito, é uma organização muito grande, né, no balneário também. Quantas pessoas vocês costumam reunir, prefeito, durante esses dias de folia? Ela oscila bastante. Nós esperamos, nesse período de carnaval, que tenha aí próximo de 10 mil pessoas no balneário, aí, pulando, brincando, se divertindo e fazendo a festa do carnaval. Tá certo, então fica o convite, né, prefeito, as pessoas que não puderem, né, chegar até Foz do Iguaçu, né, que se dirigem da região aí para cima, para cá, e não conseguem chegar até a cidade, que parem então em Santa Helena e aproveitem, né, esses dias de folia. Já sabemos que a previsão do tempo, pelo menos para o final de semana, é de tempo bom, no sábado e no domingo também. Então fica o recado aí para o pessoal que quiser prestigiar, né, o carnaval em Santa Helena, fica esse convite. Até porque nós estamos vivendo um momento muito diferente, uma integração muito forte entre os municípios. Foz do Iguaçu, historicamente, já não participava muito das ações do conselho, das ações integradas da região, e agora estamos com proposta de turismo, de ecoturismo, de turismo ecológico. Aqui nós temos um refúgio biológico que deve se inserir nesse programa também, compactuado com Foz do Iguaçu. Então há uma integração muito presente, muito forte. E a quem não puder, quem não tiver, quem quiser se desligar um pouco, trocar uma coisa mais sossegada. Tem algumas pessoas de Santa Helena, vão para Foz do Iguaçu, outras vêm de lá para cá, fazendo essa grande integração e essa grande festa aí, que é a festa da folia, mas da boa folia, né? Com certeza. Prefeito, obrigado pela sua participação. Faço votos que o senhor consiga fazer uma gestão tão competente quanto o senhor fez na gestão em 2003, que os rumos dos lindeiros aqui, desse Conselho dos Lindeiros aqui do Lago de Itaipu, vocês consigam alcançar as metas de vocês, e também desejando aí um bom carnaval para todos os munícipes de Santa Helena, prefeito. Obrigado a vocês, obrigado também por levar a boa notícia, a boa informação, a boa mensagem a toda a população de toda a região, pela audiência que vocês têm e pelo comprometimento e compromisso com a boa informação. Muito obrigado e boa folia a todos.